E pronto, estamos agora aqui na segunda parte, que é sempre um bocadinho mais curtinha, dependendo do tema. E para o primeiro tópico, eu queria falar contigo sobre o curso do Mono Mr. Simba, ao vivo, no Risórios, e que agora vai entrar em digressão. Vai entrar em digressão. Para já, vai ter um espetáculo, a única coisa que está marcada mesmo é 22 de março no São Jorge. Pá, e depois já devemos fazer uma mini digressão. Para quem não viu, o que é que pode ficar a saber? Ora bem, muito pouca gente viu, sim. Portanto, só no para universo. Aí, sim, 200 pessoas. Já agora, correu como esperava? Correu bem. E nós não sabíamos muito bem o que esperar, porque era a primeira vez que fazíamos uma coisa. Era um bocado tiro no escuro. No fundo, o que é que aquilo é? Aquilo no fundo é o que chamava um roast. Né? Nós, no fundo, brincamos com os clichês dos cursos de humor e do stand-up, não é? Portanto, há uma série de lugares comuns que nós conseguimos identificar facilmente, não é? E aquilo no fundo brinca um bocadinho com isso. E apresenta aquilo, em vez de dizer, opá, este é o clichê, não, isto é o que vocês devem fazer, depois damos exemplos e fazemos sorteios e não sei o quê. Portanto, no fundo aquilo acaba por ser o universo do stand-up a tentar rir dele próprio. Há um problema, eu acho que o humorista, não sei se é uma coisa geral, também não conheço muitos humoristas estrangeiros, portanto não consigo, mas sei que o português tem algum falta de poder de encaixe. Sim, portanto, é liberdade de expressão, posso dizer tudo o que me apetecer, mas depois manda uma piada a mim, calma lá, não leva mal. Portanto, acho que toda a gente deve, portanto, fazer. O meu sotaque, que hoje em dia é uma espécie de imagem de marca do Aleixo, que fui gozado a vida toda, né? Portanto, não é por aí que eu agora vou ficar ofendido se me pegarem na perna. Mas há muitos gajos que sim. Sim, portanto, vivemos numa sociedade muito. Não sei se é. Eu acho que quanto maior for o ego, mais fácil é o gajo ficar ofendido, né? Portanto, e obviamente o humorista tem ego, assim como quase todos os artistas têm ego, eu tenho ego, traz ego, portanto é perfeitamente normal, mas. Pá, a pessoa há que ser minimamente coerente, pá, se eu digo o que eu quero e faço as piadas que eu quero, menos também se fizer uma piada sobre mim. E o roast é um bocado isso, não é? Sim, o roast, disparar. Disparar uns para os outros e não sei o quê, e saber rir dele próprio. Isto, no fundo, é um roast aos cursos de humor que há por esse país fora e ao stand-up no geral. Portanto, não é uma crítica, não é um gozar puro e duro. Até porque tenho grandes amigos, eu nunca fiz stand-up, sempre disse que não é um estilo, coisa que eu morro de amor, mas tenho grandes amigos que fazem stand-up, que eu gosto, mas que no fundo aquilo é um rostozinho, muita gente se vai identificar com aquilo, claro. E pá, fica aquela, mas não é, nada daquilo é por mal. Sim, é uma maneira de conseguir. É necessário saber encaixar, mas por assim. O único receio que eu tenho e que é que aquilo seja uma coisa demasiado específica. Aquilo, talvez não seja para um público demasiado generalista. Isso acaba por ser para um público que já tenha tido. A malta que faz comédia vai se identificar muito facilmente. E quem consumiu alguma ligação. Quem esteja habituado a consumir stand-up vai perceber piadas, o que é aquilo. Agora, uma pessoa que nunca tenha. Pode passar completamente ao lado. E sentiste isso, que havia esse pessoal? Neste caso, era um sítio onde fazia bastante sentido, que era um festival de humor. Certo. Era um festival de humor, portanto eu percebi. Malta consuma. Que a malta cá à partida está habituada a consumir, até porque se calhar foi ao ano passado. Portanto, no fundo, aquilo é um festival de humor e é normal que haja um roast sobre humor. Portanto, faz sentido. Mas isso, no fundo, é como os roasts. O roast só tem piada se soubesse de quem é que eles estão a atacar. Claro que sim. Claro, estão a atacar. Estamos a atacar esta pessoa, quem é esta pessoa? Porque é que ele mandou aquela piada? Porque é que ele disse que o gajo sempre veda? Tem que se perceber o porquê, não é? Aquilo, no fundo, são sempre referências, não é? É um humor de referência. No fundo, é uma referência bastante generalista ao stand-up geral. Portanto, eu imagino que seja um brasileiro, uma pessoa de outro país, veja aquilo, não precisa conhecer nenhum stand-up português para perceber que aquilo se aplica a todos os stand-up. Okay. Português, brasileiro, americano, inglês, o que é que foi? Portanto, aquilo no fundo é o stand-up geral, mas precisas conhecer minimamente, não é? Se não souberes o que é, imagina uma pessoa que nunca viu stand-up na vida vai ver aquilo. Eles estão embarcados aqui. Se calhar até vão achar que aquilo é sério, não é? Então, mas se calhar está a dizer que depois, se calhar é sério. Já agora, por curiosidade, nesse caso não são os personagens? Não. Tu pega numa espécie de um spin-off que nós tínhamos, que era o nosso patrocinador. Sim. Falso, que era o Mr. Simba, que que já teve esse curso de humor, portanto já saiu um vídeo que era quase um anúncio desse curso de humor, basicamente a pegar no numa cena que agora já não se brinca. Aprenda piadas, não sei o que, não sei o que. É, há meia dúzia de anos, há 10 anos, ou 8, ou o que é, estou pensando aqui, não sei quando é que fomos, há 10 anos, fazia-se uma coisa que já se deixou de fazer, que é o Matarruano. Sim. Portanto, o gajo de... Típica personagem. O gajo burro fazia-se um sotaque matarruano, portanto, quer dizer, né? Tecnicamente sou matarruano também, mas já agora, né? Tenho sotaque mais raro, venho da província, portanto... Epá, era uma cena que se usava que hoje em dia já não... E o tabu, antigamente havia o tabu, não podia fazer piadas com religião, nem com sexo. Sim, sim, mas tá. Hoje em dia, já ninguém liga a isso. Portanto, havia uma série de clichês que estavam... E na altura nós pegámos nisso e que agora já não faz sentido, nós brincámos com essa situação. Claro. Sobre o stand-up, tu já disseste aqui, já disseste anteriormente que não tens uma grande relação, mas por assim, que não és um grande fã. Não sou grande fã, não sou grande consumidor, não, nem nunca fiz. Mas porquê? Vamos por assim. Não, é como disse, falamos da primeira parte, o tipo de e nem, de, nem, de humor, nem nós tens que misturar. O nosso o humor que nós fazemos, que eu faço com o Pedro, no fundo, é um sitcom. É sitcom multiplataforma, no fundo. É sitcom, portanto, tudo aquilo é coerente, o universo é o mesmo. Portanto, o gajo diz no rádio... Diz no certo, programa... O gajo diz no programa que vai, provavelmente, se houver um filme, falará no filme. Portanto, no fundo, a personagem é uma sitcom multiplataforma, digamos assim. Ok. Coerente, pá, e nós trabalhamos mais a cena, portanto, eu sou mais, se calhar, sitcom Seinfeld do que propriamente programa de sketch, em que vamos falar de 5 minutos, vamos fazer uma piada de 5 minutos sobre uma cena que aconteceu, portanto, eu sou mais por aí, sempre consumir. Tá a razão. Não há problema. Diz-me uma coisa, nós estamos aqui no Aqui Vale Tango, tu tens criado aqui noites de comédia. Sim. Para a malta que é de Coimbra e não sabe e que se calhar podia vir, o que é que podes dizer sobre estas noites aqui? Não, é malta daqui, sobretudo malta daqui de Coimbra, ou que estuda cá em Coimbra, ou que tem uma ligação a Coimbra, que está cá, portanto, e que está a começar a fazer comédia e gosta de vir experimentar o texto aqui. Portanto, é uma coisa absolutamente descomprometida, sem grandes pretensões. Expectativas. Aliás, até porque é mensal, permite que uma pessoa vá testar o texto, sei lá, 10 minutos de cada vez, portanto, sem grande... Bem, malta que já fez YouTube, malta que trabalha já em espetáculos ao vivo, portanto, há malta de teatro, portanto, são todos... Está relativamente ligado ao meio. São todos ligados de alguma maneira e que vêm aqui fazer... E tem corrido bem, casas cheias, constantemente. A adesão é ótima. Para continuar. É para continuar, sim. Eu próprio, pronto, acabo por ser uma espécie de host, eu faço programação aqui neste sítio, portanto, sou uma espécie de host, mas nunca participei, porque, mas já disse logo, mas certo. O meu registro não é de stand-up, eu faço outro tipo de coisas, faço necros, portanto, e na boa. Muito bem. Eles, e já agora, como é que vejo o atual mercado do stand-up? Se... Opa, não gostando, mas se acompanhas... Como sabes, passa-me ao lado, portanto, eu não sei se queres perguntar quem é o melhor stand-up português, eu não sei porque não claro. Consumo. Posso saber o que é que dizem amigos meus que consumam e que gostam, pá, meu amigo gosta daquilo. Já há estilos muito diferentes, portanto, a malta que vai gostar daquele gajo que é mais negro, a malta que vai gostar daquele que é mais... Já foi criar tanta coisa... Portanto, hoje em dia já tens nichos próprios, portanto, eu não tenho um favorito que possa dizer, não, este aqui é o gajo. Ok. Muito bem. Por exemplo, pá, malta que se calhar... Eu, como disse, eu trabalho com personagens, portanto, Jorge Daniel... Sim, Jorge Daniel. Jorge da segunda direita, portanto, todo esse tipo que trabalha mais a personagem. São coisas que me agradam mais, porque no fundo estamos a criar. É o mesmo modus operandi que eu uso nas minhas. Portanto, gosto. Acabo por gostar mais. Acabas por gostar mais de alguém que cria uma personagem e que trabalha dessa forma. Mas, não há cá melhores nem piores. Portanto, okay. Eu prefiro consumir mais esse tipo de. Boa forma de ver. Muito bem, olha, vamos então dar por terminada esta segunda parte, como eu disse, era mais pequenina. Queria-te agradecer já por teres aceito o meu convite. Já agora agradecer ao pessoal, principalmente ao Romano Branco, que fez questão, David Vaz Duarte, o Henrique Manso e mais uns quantos, por terem feito as perguntas. E pronto, foi este mais um episódio e a segunda parte da conversa com o João Moreira, o criador, um dos criadores da personagem Bruno Aleixo. E pronto, olha, muito obrigado mais uma vez e até a uma próxima.